Preparem-se, nesta noite de Halloween, o João Pestana vai trazer-vos um pesadelo como nunca viram. Ele é alto, tem uma silhueta invejável, um guarda-roupa simples, é parco em palavras, gosta de fatias de fiambre finas e é fã de Star Trek. Fã de Star Trek? Ah, ok, está bem. Está bem, está bem. Chegaste lá? Chegaste boa lá. Referência. Há pouco menos de um ano, recebemos aqui em casa José Santiago, o mentor das sessões de culto Passos no Escuro no Porto, em vésperas da exibição de Black Christmas, ou Férias Assombradas de 1974. E nesse episódio discutimos como esse seria um dos precursores do slasher, que inspiraria muitos outros filmes dentro deste tão adorado subgénero do cinema de terror. Alguns deles tão bem sucedidos que acabariam por ofuscar tudo à volta deles. Ora, 4 anos depois, o então desconhecido realizador John Carpenter, com um pequeníssimo orçamento, mas uma grande vontade de pregar cagufo, ocupa-se do feriado seguinte, que ainda estava vago no calendário, coloca-lhe um assassino sanguinário imparável de máscara e algumas indefesas vítimas à frente e criou, assim, uma lenda. O seu nome é Michael Myers, a entidade maléfica que persegue babysitters em Halloween. E foi ele que deu início a um dos mais duradouros franchises do cinema. Conta hoje com um total de 11 filmes e não tivesse o mais recente Halloween Kills sido adiado para o ano que vem, empatava em número com o Jason Voorhees do Sexta-feira 13, que também já fez as honras aqui no podcast. Seria uma tarefa dantesca falar de todos eles de uma vez. Por isso, este ano, fazemos pit stop ali no controverso terceiro capítulo da saga e pedimos ajuda não a um, mas a dois amigos, à Carla Rodrigues e ao Guilherme Trindade. Eles são 2/3 do podcast Péssima Arte, ainda mais arriscado que o nosso. Eles e o Bruno Garcês, que não está cá, fazem faixas de comentários áudio e discussões acerca de filmes bizarros. Portanto, se há malta que se deve sentir à vontade aqui no nosso espaço, são vocês. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Olá. Olá, Carla. Olá, Guilherme. Obrigadíssimo por nos convidarem. É sempre um pretexto para ver filmes e falar sobre isso. Agradeço muito. Boa. O convite. O que é que vocês têm feito? O vosso podcast continua aí a bombar? O que é que aconteceu ao vosso parceiro que não está cá hoje? Posso já só dizer que o Bruno Garcês tem muita pena de não estar cá, mas ele está a ter um bebê neste momento. Ele próprio. Portanto, ele tem um chestbusterzinho, está prestes a sair dele. Okay. Portanto, não dava muito jeito, não é? Tipo, estar a interromper o podcast com gemidos e gritos de dor. Enganas, mas, isto é um podcast de Halloween, nós queremos ouvir isso. Pois é. Se calhar era bem pensado. Mas em relação ao podcast, nós neste momento temos quantos episódios, Carla? 4? Temos 4 lançados, mas já vimos bastantes mais filmes do que isso. Tu precisaste perguntar à Carla quantos episódios é que tem, tendo 4? Mas 4, que na realidade são 8, porque 4 são as faixas de comentário e as 4 são o post-show, então já é um certo volume. Mas já temos bastantes filmes vistos e gravados. É uma questão de se conseguir editar e pôr cá para fora. Sim, isto começou basicamente com o confinamento, o primeiro confinamento. Isto, quando as pessoas ouvirem isto no podcast, se calhar já vamos estar no quarto. Não é? Mas o Michael Myers gosta mais da cozinha. Sim, fortíssimo. Sim. Desculpa, isso consegui descarregar. Eu sei, era o meu objetivo. Mas isto era para dizer que estávamos a aproveitar. Pronto, somos 3 pessoas que nos juntámos para ver, ter um pretexto para vermos filmes bizarros com companhia, para ajudar também a melhorar um bocadinho a solidão do confinamento, a falta de contacto social do confinamento. Mas vocês viam à distância ou estavam mesmo juntos? Não, à distância. Não, à distância. Os nerds já estavam mais que vacinados para esta altura. Os nerds já estão habituados ao isolamento social, não é? Sim, eu treinei a minha vida toda para isto, não é? Isto é. Yeah. Estamos em aliás. É verdade. O VHS, tudo o que vocês acabaram de escrever está um bocadinho na gênese do VHS também, portanto. Depois de vermos o Cats, que acho que foi dos mais marcantes, perdemos todos um pouco o medo da morte. Portanto, ajudou-nos a lidar com a Covid em geral e com os riscos que ela acarreta. Sim, depois de ter visto esse filme, senti que já tinha visto a ceifeira, tipo, a respirar-me para o pescoço. Portanto, agora já nada me assusta. Halloween night. A small American town. 15 years ago. O jovem Michael Myers, de apenas 6 anos, vive em Haddonfield, no seio de uma família disfuncional, onde quase ninguém lhe presta atenção. Mas na noite de 31 de outubro de 1963, tudo irá mudar e todos lhe vão dar a devida atenção. O pequeno Michael mata a sua irmã adolescente com uma faca de cozinha e é institucionalizado numa ala psiquiátrica, onde é acompanhado pelo Dr. Loomis. Durante 15 anos. E durante esses 15 anos, nunca pronunciou uma palavra. Até à véspera de Halloween de 1978, em que ele foge para terminar o que começou. E nós agora estamos a ouvir a música de fundo, não é? Que é para isto ficar logo tudo muito mais... Exatamente, muito mais exatamente. Criar um clima. Estamos a ouvir o John Carpenter no sintetizador. No sintetizador, exatamente. Sim, a fazer aquelas três faixas que se repetem o filme todo. Sempre até dar a volta. É incrível. Vocês lembram-se da vossa primeira vez a ver o Halloween? Eu lembro-me que foi esta semana. Ah, então está fresquinha aí na memória. Eu também vi o Halloween há muito pouco tempo. Os três primeiros filmes. O original? Que nós vamos falar hoje. Sim. A sério? Yeah. Nunca tinha visto. Eu pensei que isto era daquelas coisas que era tipo, que toda a gente já nascia com isto como memória coletiva. Sim. Quase. Não sei, isto tu viste onde? Na televisão? Eu sim, vi na televisão, claro. A RTP, okay. Quando a RTP passava bom cinema. Como é que o filme se chama em português? É A Semente do Mal? O Regresso, não é? Do Mal, não. O Regresso do Mal é do Polanski. É outro filme cujo primeiro é um regresso, não é? Exatamente. Parece já que é uma sequela de qualquer coisa. Yeah, falta-nos ver O Mal. Por isso é que não entendi nada. O mal. É um pouco como o regresso do ninja americano. Sim. Que eu acho que está a dar agora na televisão neste momento. A sério? Não. Acho que sim, o regresso qual do ninja americano. Estava a ver ali o Michael Dudikoff muito novo há bocadinho. Estava. Posso só dar a minha primeira impressão como pessoa que nunca tinha visto o Halloween. Quando se vê um clássico destes, o que é interessante... É, mesmo nunca tendo visto o filme já transbordou de tal maneira para a cultura popular que tu sentes que já viste o filme. Tu reconheces as maneiras como outros filmes imitaram este filme, tu reconheces a maneira como outros filmes foram tipo, influenciados por este filme e até coisas bizarras tipo o Undertaker da WWE, claramente, a maneira como ele se levanta, estás a ver? Tipo, parece que está morto. Não é? E levanta-se e senta-se. Epá, se isso não vem do Halloween, eu ficaria muito surpreendido. Mas eu acho que isso era porque ele fazia isso num caixão, não podia pois, fazer de outra maneira. É assim, pode ser tipo um zombie ou um Frankenstein ou qualquer coisa assim. Sim. Mas eu compreendo o que estás a dizer. Mas isso de alguma forma não estraga um bocadinho a experiência do filme original, vendo depois já de veres todas as referências que foram vistas depois e todos os filmes que já foram feitos como uma espécie de copycats? Eu acho que há coisas que estão no filme que são geniais, mas por terem sido feitas pela primeira vez ou vá a serem frescas ainda nesta altura, e que hoje em dia num filme de terror moderno seriam consideradas clichês terríveis. Clichê e completamente batidas. Eu tive de fazer esse exercício também quando vi o filme. Eu estava constantemente a ter de me lembrar a mim próprio. Olha, que eles estão a fazer. Isto é tipo seminal. É a primeira vez. Isto é a primeira vez. Se não é a primeira, é das primeiras vezes. Portanto, ainda há aqui muita percentagem de experimentação e tentativa e erro aqui nestas coisas que estamos a ver. O Texas Chainsaw Massacre, o primeiro, de 71 ou 73, do Toby Hooper. Aconteceu exatamente isso comigo, porque eu tinha visto quase todos os Texas Chainsaw e o original foi, pá, um dos últimos que eu vi. E, pá, e fiquei profundamente desiludido ao ver o original depois de ter visto os outros. Pá, e já nada te choca, porque depois daquilo já fizeram tanto e mais, já foram mais longe a tantos níveis, não é? Que quando vejo o original, epá, já é mais um. Choca-vos muito se mesmo eu, apesar disso tudo, eu tenha achado o Halloween muito chato? isso... Não me choca. Nada que venha de ti me choca neste momento, Daniel. Eu ia dizer que compreendi a reação do Daniel, deixar o Halloween chato, porque aqui, misturando um bocado as opiniões do Paulo e do Daniel, quando eu vi o Halloween... que já foi mais ou menos tarde, embora não tão tarde quanto isso, foi quando comecei mais ou menos a explorar os principais franchises do terror. Eu, quando vi o Halloween, já tinha papado tudo o que era Sextas-feiras 13 e Pesadelo em Elm Street e não sei o que, são filmes muito mais extremos ao nível visual. Sim. E muito mais ritmados, sim, e muito mais exagerados. Sim, então, sim, quando sim, eu vi o Halloween, também fiquei com aquela primeira impressão de epá, isto é... super parado, sim, não acontece nada, é lindo, não se vê isto, nada, não é? Tipo, sim. Achei muito chato, mas tenho vindo a ganhar outro apreço à medida que revisito o filme, porque os meus gostos também vão mudando e agora reconheço a influência e, pá, e completamente a personalidade do filme, que apesar de tudo tem uma personalidade forte. Nós temos que assumir estes filmes tem um runtime que na sua maior parte é gasto a mostrar cenas do cotidiano onde nada acontece, porque eles estão ali a fazer o build-up para quando finalmente uma coisa acontece ter um impacto diferente. Mas nós já estamos tão calejados, não é? E, pensem bem, a maior parte do tempo são adolescentes a engatarem-se, a irem para a cama a pinar, as amigas a falar ao telefone horas e horas a fio. O filme é muito isto, é tipo a vida adolescente a acontecer e lá muito de vez em quando há um tipo de uma máscara que aparece e mete medo. É o que se chama o slow burn, não é? Hoje em dia é um slow burn. Sim. Não, mas é para te querer que te preocupes com as pessoas, não é? Aquela sequência de tensão no traveling, no POV shot, demorou 2 dias a ser gravado, não é? Numa produção... Estás a falar da cena de abertura? Sim, a cena de abertura demorou 2 dias, sendo que as gravações demoraram 20 dias, não é? Por isso estás a ver, sim, o investimento que houve ali. Eu considero que aquilo foi uma homenagem ao Hitchcock, aquele ponto de abertura. Mas isso é uma... Eu também li algures que aquilo ia completamente contra o livro de regras. Aquilo foi uma experiência que eles fizeram, tirar a câmara de cima de um tripé ou do que fosse, e usar ali um dolly, que na altura era uma coisa relativamente nova. Era uma Steadicam. Que era bastante nova, okay, sim, na altura. Sim, eu acho que o Carpenter naquela altura não tinha muito a perder, porque ele ainda era um jovem talento, com um filme de escola na carteira, que era o Dark Star, e um sucesso muito moderado com um filme de baixo orçamento, que era o Assalto à 13ª Esquadra. Epá, e este filme acabou por ser o filme que o pôs no mapa, porque eles fizeram apenas um investimento de $300 mil, sendo que, salvo erro, o Donald Pleasance levou $20 mil por apenas 5 dias de trabalho. Epá, e depois a rentabilidade disto foi 47 milhões apenas nos Estados Unidos. Não é? Então, foi uma... sucesso absurdo, um, né? 70 milhões mundial. Completamente, não é? Assim. Eu não gosto muito do Donald Pleasance como ator. Nunca achei que ele fosse um excelente ator. Mas eu acho que este foi o papel que o vincou mais ao longo da carreira, porque ele entra no 6, né? ele vai até ao Halloween 6. Acaba, ele é que é o protagonista, caraças, ele é que é o rei disto tudo. O Nemesis complementar. Há sempre uma figura que não é a Scream Queen ou a vítima, é tipo o gajo sério, que dá alguma seriedade àquilo tudo. Sim. Há sempre um gajo mais velho para dar alguma credibilidade a um filme que aparentemente... poderia ser considerado um filme estúpido ou um filme série B sem grande interesse, não é? Ajudem-me só numa coisa. Eu não vi mais nenhum Halloween, certo? Vocês estão-me a dizer Vocês estão-me a dizer que ele aparece nos seguintes? Ele aparece em todos, exceto no 3, até ao 6 ele aparece em todos. Espera, mas... no 3. Ok, acabei de ver o 2. Não, aparece nos remakes, com certeza. Pois. Não, mas eu acabei de ver o 2, tipo, ele não se explode ele mesmo. É pá, tu quando vires o 4 vais perceber, não te vou estragar a surpresa do 4, não é? Eles dão uma explicaçãozinha. Tá bom. Agora vais ter de ver todos, Guilherme, agora que entraste no comboio tens de ver todos. Pois, agora vou ter que ver, acho eu, não sei. Não, mas, sim, não te vou estragar isso. Eu queria comentar o início já agora, porque foi das poucas notas que eu tomei, porque achei que é um twist incrível. O início, porque a pessoa está a ver, é um slasher, não é? Vê a miúda, pronto, ok, ele vai lá apunhalá-la, é horrível e tal, não é? Tem a máscara. Ai, que chatice. E eu achei que se isto fosse um remake moderno, certo? Esta cena faria todo o sentido, porque quem vai ver este filme pela primeira vez não sabe quem é que é o Michael Myers, não conhece a máscara do Kirk, não, pronto, não está familiarizado, certo? Mas se fosse alguém que tivesse a ver um remake e conhecesse o Halloween, e de certa maneira eu estava a ver o Halloween nessa figura, ou seja, alguém que já conhece o Halloween, nunca tendo visto o Halloween, ia perceber aquela referência, o que é uma coisa bizarra, porque obviamente não foi feito a pensar nisso. Mas achei um twist incrível quando se revela que é uma criança. Sim, de 6 anos, ainda precisa. 6 anos. Sim. Especialmente o que não faz sentido nenhum, obviamente, pela posição da câmara e não sei o que mais, que é bastante mais alto do que deveria ser. Mas, e a respiração, não é? A gente ouve a respiração. Aquilo se calhar era asmático, não sei. Nem sequer falo da altura, mas uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum nesse plano é ele está a apunhalá-la, certo? E depois há uma parte em que a câmara se vira, e estamos a presumir que isto é a perspectiva dele, não é? Que a câmera se vira. Sim. E ele está só a olhar para, ou seja, ele não está a olhar para o sítio que está apunhalado, está a olhar para a faca. Pois não, exatamente, está a olhar para o lado. Exato. E eu gostava só que as pessoas se imaginassem, tipo, a apunhalar alguém e a meio distraírem-se e começarem, tipo, esteticamente a ver só o braço sair para cima e para baixo. Então, estavam. Okay. Ele é um. O gajo era aluado, pá. O gajo era tolo. Não queiras compreender, isso é o trabalho de um profiler. Exato. A mente do assassino. Hip Mindhunter. Mas essa gaja que morre ao início não me convence nada. Até, não se, lembra-se ela... Michael! É surpresa. Mas que brincadeira estúpida é esta? O acting também não é assim tão bom no filme todo. De forma geral. Era um filme por 300 mil dólares. Pois, é verdade. Opa, mas... Sendo que os atores devem... Alguns atores... Aliás, o guarda-roupa foram era, safar, roupa, foram lá era para ajudar, a própria só. Roupa deles. O guarda-roupa, eles não tiveram orçamento para o guarda-roupa. E era a própria roupa deles. Aliás, a Jamie Lee Curtis, na altura, era apenas uma aspirante que estava a ser sondada para a sequela do Psico, que foi precisamente o filme que imortalizou a mãe dela. Epá, e ela está ali porque, por causa de ser filha de quem é esta. Exatamente. Como fã como puto dos anos 90, para mim o slasher de referência e que acabou por me ensinar muita coisa em relação ao universo, este universo, foi o Scream. E se vocês estão lembrados, este filme Halloween tem uma presença muito forte no Scream. Se vocês bem se lembram, no final, eles estão a ver o Halloween. E até se referem ao poder do grito, dos gritos da Jamie Lee Curtis, porque ela tinha uns grandes pulmões, entre aspas, não sei se lembram disso. E não é só isso. E uma das referências que o Scream utiliza... É precisamente uma coisa que foi iniciada também no Halloween e que foi por um mero acaso, que é vencer o mal. Vencer o mal através da inocência e da virgindade. Sim, sim. Okay? Quem era virgem e inocente safava sempre. Sim. Quem era promíscuo morria. Essa questão já foi colocada aos argumentistas do Halloween, foi por acaso. O argumentista do Sexta-feira 13, e eles refutam completamente isso. Mas a questão é que é um facto. Sim, só que a justificação é de que quem tem uma vida sexualmente ativa, ou quem quer ter sexo, está distraído. A rapariga inocente é sempre a que está mais atenta ao que se está a passar à volta dela. É por mas isso. Pronto que seja, não, mas não há aqui ser... uma mensagem subliminar anti-sexo. Mas é uma regra. Acaba por ser uma regra. Mas eu até dizia isto de outra maneira. O slasher, não é? É enquadrado no filme como um vilão, não é? O Michael Myers é um vilão, é um monstro. Sim. Portanto, sim. Ele ser uma espécie de psicopata antissocial que lida mal com a sexualidade das irmãs, acho que não quer dizer que o filme em si esteja a dizer que a sexualidade é má. Pelo contrário, está mas a dizer o personagem que lida... pode ter essa leitura. Não, mas quem lida mal com a sexualidade é um monstro. Ok, sim, ok, pode ser, sim. Eu entendo que alguém que se calhar seja púdico ou conservador olhe para o Michael Myers sim. e pense, sim senhor, a tratar destes adolescentes. Defensor dos bons o herói costumes. Da pureza. A máscara, como tu há um bocado o Guilherme referenciou, do William Shatner, não é? Exato. É a máscara sim. é o, na altura, o Star Trek, as reruns do Star Trek, da série, estavam em alta. E havia muitas máscaras do William Shatner e do Mr. Spock, e basicamente eles, como tinham pouco orçamento, agraram numa das máscaras e derreteram-na, não é? Derreteram-na no bico do fogão. Não. Sim, é. sim. Deixaram-na junto ao fogão durante um tempo e ela começou a derreter um bocadinho. Pronto, sim, mas ainda assim consegue-se vislumbrar ali um bocadinho de Shatner. Um bocadinho. Epá, no primeiro talvez, e no segundo, agora depois nos outros já não. Será que não. Alguém já fez uma versão do Halloween em que cada vez que aparece o Michael Myers metem tipo a tocar o a spoken word poetry do William Shatner? Sinto que é uma oportunidade. Eu estava a imaginar era a fazer aqueles deepfakes e meter literalmente a cara do William Shatner. Talvez ainda mais assustador. Cinco anos depois de Halloween, Michael Myers tem novamente a chance de perseguir babysitters num videojogo lançado para a Atari 2600. Teve mais sorte que o ET? Espero que tenha tido. Um bocadinho mais só, mas não muito mais. Este pedaço de história videojogável, apesar de nada impressionante, mesmo para os standards da altura, consegue pelo menos ser um dos primeiros survival horror a graciar as consolas da altura. O jogo em si é precisamente aquilo que vocês estão a imaginar. Um conjunto de pixels coloridos que mais depressa lembram um tapete de arraiolos do que outra coisa. Aparentemente, gostei disso. Controlamos a Laurie Strode enquanto a pequena vai saltando de quarto em quarto a salvar crianças e a fugir do assassino. Digo aparentemente porque todo o jogo parece ter sofrido de um problema legal qualquer. Praticamente todos os nomes e referências ao filme do Carpenter parecem omitidos e o nome Halloween só aparece mesmo na capa. E isso é porque já tinham impresso as capas todas. É só por isso. Mas houve esta. Mais estranho ainda é o facto de uma grande parte das cópias do jogo que foram postas em circulação não têm o típico autocolante do jogo. Em vez disso, vem com uma simples etiqueta branca e o nome Halloween escrito a marcador. Portanto, eu imagino que algures nos anos 80 houve uma ou mais pessoas cujo único trabalho foi durante, por exemplo, uma semana colar etiquetas e escrever Halloween nos cartuchos do jogo. Pensem nisto. Provavelmente foi um estagiário. Para escrita à mão. Se vocês virem imagens deste célebre cartucho do Halloween no Google Images... Pá, não há duas iguais, porque aquilo foi escrito à mão, é incrível. Cada cartucho tem muito carinho, as pessoas puseram o seu amor naquele cartucho. E se soubesse que era o John Carpenter a escrever, então isso valia ouro agora. I shot him six times. I shot him in the heart. The man is not human. Universal Pictures presents Halloween 2. 4 anos mais tarde, não é? Temos o Halloween 2, o grande massacre. Desta vez realizado pelo Rick Rosenthal, que segue a história do 2, segue exatamente imediatamente após os eventos do primeiro filme. É logo a seguir que acompanhamos a Laurie Strode a ser levada para... Essa era a mesma noite? Sim, sim. É sim, sim, a ser levada para o hospital. E é precisamente lá que acontecem as minhas cenas favoritas. Corredores escuros, um clima de tensão com alguma nudez gratuita. E gostava de realçar aqui precisamente a fotografia do Dean Koontz para este objetivo de escuridão claustrofóbico também fosse conseguido. Acho que o trabalho dele está excelente no segundo filme e quero aqui deixar claro que eu gosto mais do segundo filme do que do primeiro filme. Uma observação arrojada. Taperistas devem levar as mãos à cabeça. Sim. Mas a verdade é que eu também gostei mais do 2. Eu gosto mais do segundo filme. Eu acho que é mais fácil gostar do 2. É mais fácil porque é um filme um bocado mais acelerado e porque tens o Michael Myers mais solto, ele mais interventivo, mais de improviso, tipo, ele já não usa só a faca, não é? Portanto, acaba por ser mais imprevisível e mais assustador. É mais um hands-on, um filme hands-on. É, vamos ao que interessa. Né? Já está tudo. Fazer setup já está nada, tudo em pratos é? Limpos. Exato. Exatamente. Durante muito tempo julguei que o facto de eu gostar mais deste filme se devia ao facto de ter sido o primeiro que eu vi da série. Eu só depois é que vi o primeiro, alguns anos posteriormente. E eu recordo-me precisamente da primeira vez que o vi. Eu tinha uns 8 ou 9 anos e foi às altas horas da madrugada na RTP1. E a minha mãe acordou e veio à sala desligar a televisão, mesmo na cena climática final, alegando que aquele tipo de filmes não era para a minha idade. Aquela hora, que ela sabia. No fim do filme. É verdade, é verdade. E eu só anos mais tarde é que consegui ver o confronto final entre o Dr. Loomis e o Michael Myers. Naquela que seria a derradeira morte do mal pela purificação do fogo, não é? Pelo menos até às próximas sequelas. Eu no primeiro filme eu não cheguei a dizer isto, mas eu acho que uma das coisas que para já tornou o Halloween no sucesso que foi e este segundo filme para mim ser uma sequela bastante competente é o facto do trabalho de fotografia ser exímio nos dois. São dois filmes que se aguentam. Havia tantos filmes de terror nesta altura e a gente olha para os valores de produção e parece que aquilo foi tudo feito às três pancadas, tudo mal iluminado, não é? E este, pelo menos os dois primeiros filmes, têm um trabalho incrível, são bastante coerentes e funcionam muito bem os dois juntos. E eu acho que os Sexta-feira 13, que se calhar é o rip-off mais conhecido, não é? Mais direto dos Halloweens. Todas as sequelas pecaram por não terem uma fotografia tão cuidada como as sequelas do Halloween tiveram. Eu não sei, eu nunca falei com um diretor de fotografia sobre isto, mas eu imagino que filmar escuro, filmar sombras e pormenores de luz, é muito mais deve ser muito mais complicado e deve ser mais fácil fazer a geneira quando não é um gajo que domina a arte ali a série. Sim. Eu gostei mais deste. Eu fiquei bastante mais impressionado pela... então é unânime. Todos nós gostamos mais dos dois. Acho que tem mais valor de entretenimento. Talvez seja mais derivativo. Mas em termos de produto de cinema, tem mais para encher o olho. Entretém um bocado mais. Sim. E aquela cena do jacuzzi no hospital, então enche bem o olho. É uma grande morte, não é? tu estás a pensar. Ok, eu estava a pensar que era a cena morta em si. Sim, tão inocente, claro, Daniel. Claro que tu não ias pensar nas mamas da enfermeira. Não, mas é interessante como o filme. Desculpem estar a desviar de um assunto tão interessante. Mas como o filme quase faz tipo um retcon, não é? Tem tipo um twistzinho também para tentar explicar porque é que ele quer matar especificamente. A Jamie Lee Curtis. Spoiler alert, ela afinal é a irmã do Michael Myers. O que é que vocês acham disto? É um bocado estranha a ideia, porque tu pensas no primeiro que, ele está tipo, ele é uma criança e a sexualidade da irmã mais adolescente, mais velha, portanto, faz-lhe um bocado de impressão, ou qualquer coisa assim, whatever, tipo, espoleta-lhe ali uma psicose qualquer. Mas a ideia é que esta tinha 2 anos quando ele foi metido num asilo. Portanto, qual é que é... Pronto, essa teoria já não faz sentido, não é? Tipo, se nós pensarmos... É irmã de pai ou de mãe? São os mesmos pais? É dos mesmos pais. Ou seja, a ideia é... Tu não vês, mas havia uma segunda irmã naquela casa, não é? No início, que tinha 2 anos. Pronto. E que, como os pais morreram, acho eu, como ele matou toda a gente naquela casa, exceto o bebê... Nós não chegamos a ver a morte dos pais. Pois, os pais não vemos. A miúda vai ser adotada, basicamente. E é por isso que o Michael Myers quer especificamente matar aquela adolescente. Portanto... This time is personal. É quase como o Tubarão 4. Ele quer vingar-se especificamente do barco. Yeah. Não, mas o que viu o Jaws. Tu nunca viste o Jaws, sabes qual é? O que estás a falar quando vires o Jaws 4 e perceberes as intenções do Tubarão? Sim, exato. A psicologia do Tubarão. Eles deviam misturar estes dois franchises, fazer um Jawloween e era um Jawloween. Um Tubarão com uma faca. Mas assim, presa na boca. Presa lado, na boca, né? De lado. Tipo aí. Sim, os dentes eram lâminas. O John Carpenter e a Deborah Hill regressam aqui um pouco relutantes para escrever e produzir esta sequela. Uhum. Sim, a malta veio toda contrariada, não é? É, foi um bocadinho. Todos eles, até o próprio realizador diz que não. Opaco, não era bem a cena dele. Eu acho que a questão foi: eles queriam que o primeiro filme fosse um. Opá, era um standalone, no sentido de que aquela história não tinha propriamente uma continuação. Só mas que o acaba estúdio... num cliffhanger. Mas a questão é que é um cliffhanger só para deixar a ideia no ar, não é? Com intenções comerciais. Pois, é um cliffhanger à Twilight Zone, não é? Tipo, Limits or whatever. É só para deixar a dúvida. A questão é que o filme teve um sucesso comercial brutal. Epá, e era um desperdício não explorar o sucesso comercial que aquele filme teve. E o estúdio basicamente disse o seguinte: ok, se vocês quiserem estar a bordo na sequela, muito bem, se não quiserem nós vamos fazer a sequela à mesma sem vocês. À mesma. Pronto, então basicamente o Carpenter e a Deborah Hill não quiseram deixar o newborn órfão e pronto, ok, quiseram pelo menos direcioná-lo no sentido certo. E, acho que foi bem conseguido, porque temos o Michael Myers mais ameaçador e visceral. Eu não sei se eles explicam isto de todo nos filmes subsequentes, mas... chega um ponto em que tu ficas, ok, há aqui qualquer coisa de sobrenatural no Michael Myers, porque ninguém se levanta destas coisas, não é? Tipo, para mim o melhor exemplo disso, que eu acho que é um momento super memorável, é a explosão e depois e pensas que passou o perigo. Os tiros nos olhos, dão-lhe tiros nos olhos. Os tiros nos olhos também, quer dizer... Os tiros nos olhos supostamente não ficam nos olhos. Rijo. Perfuram o crânio, perfuram o cérebro, não é? Tipo, no filme anterior, o Loomis já lhe tinha descarregado, não é? Sim, revólver no peito, não é? Portanto, mas ele podia ter um colete. Supostamente... tinha um colete, vá. Epá, tinha um colete nos olhos também. No 1, no 2, é pá. Arranjem vocês uma solução. É tipo o Rasputin. Não, a questão é que a solução é-nos dada de forma subliminar no 3 e que depois é no 6 que nos é explicado porque é que o 3 teve esta influência, apesar de ser aqui um standalone, e tentaram arranjar uma forma de colar os eventos do 3 no 6. Vocês têm de explicar isto no próximo episódio. E no 6 arranja uma explicação para aquilo que o Michael Myers é por causa do 3. Ok. Ok. Saga fica muito marada. Que há dois momentos que eu tive genuinamente reações emotivas neste filme e foram nos créditos. Porque não só tem o meu nome favorito Hollywood, Dick Warlock, num papel pequeno, e depois estou eu muito bem a ver o filme. E vejo lá, Dick Warlock! E vocês sabem, tipo, aquele meme de Leonardo DiCaprio no... Sim, no Once Upon a Time in Hollywood. Apontar, pronto. Ok. Era eu. Pronto. E depois, do nada, há o melhor papel pequeno de sempre neste filme. Eu já estou a abrir o IMDb e a expandir os créditos todos, para ver o que é que aí vai. Que é o Dana Carvey. Ele entra nisso. O Dana Carvey tem um papel... minúsculo como jornalista. E eu até pensei, não, isto de certeza que é outra pessoa, mas fui confirmar e é mesmo ele. E eu vou só explicar, isto não vai ter piada para mais ninguém. Está acreditado como assistant, mas sim, continua. Exatamente. Qual é que é a cena? O Dana Carvey depois vai para o SNL, é muito bom fazer imitações, e depois faz uma parelha com o Mike Myers. Wayne's World, party Wayne's on. World, ok. Portanto, isto é quase a primeira parelha entre o Dana Carvey e um e o Michael Myers. Michael Myers, Mike Myers. Circle. Ok. Maravilha. Okay. Eu reagi demasiado a isto, ok? Sim. Bom, ok, então o 3. O 3. Antes de falarmos do 3, deixem só aqui meter o clipe, porque o José Santiago regressa uma vez mais com a sua rubrica direto para vídeo. E aposto que todos estão muito curiosos para saber que DVD ou Blu-ray da sua coleção incrível é que ele traz hoje. Não é? Vamos lá. Sempre descobrir. Curiosa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo nesta sessão especial de Halloween, onde aqui ao lado no VHS estão a falar da saga de filmes iniciada por John Carpenter, e eu decidi ir à minha prateleira para tentar encontrar algo equiparável e menos conhecido. O que encontrei foi a saga Amityville. Para quem não sabe, Amityville foi uma série de filmes criados em torno de uma terra que existe. Amityville é o nome de uma localidade nos Estados Unidos, e onde está possivelmente a casa mais assombrada do mundo, ou que dizem ser a casa mais assombrada do mundo. Essa história deu origem a três filmes canónicos, um primeiro melhor do que os outros dois, mas como o nome da saga é exatamente o mesmo do nome da terra, o copyright não lhe toca. Então o que uma série de realizadores decidiu fazer foi falsificar o franchise e pegar no nome para fazer a sua própria história, não ligando muito ao canon original. E é por isso que temos esta box, que inclui 4 filmes, dessa Amityville Cursed Collection. Chamaram-lhe a Cursed Collection. Porquê? Porque todos estes filmes dizem respeito a um objeto que estava dentro da casa original, que de alguma maneira saiu dela. Ou seja, imaginem que fizeram um leilão com as coisas que estavam na casa, que alguém rouba alguma coisa que estava na casa, ou que simplesmente alguma coisa foi para o lixo. Tudo é desculpa para que um objeto dessa casa chegue à casa de outra pessoa. E o que a Vinegar Syndrome fez foi juntar essa saga dos objetos, como eu lhe vou chamar daqui para a frente, e trouxe-nos um pedaço curioso na história do cinema no início, cinema de terror no início dos anos 90, já que o resto da década não foi a melhor coisa. Fazer uma espécie de unboxing, o primeiro unboxing do Direto para Vir, muito bonito isto. Como veem, saltou-lhe a tampa. E temos outras 4 caixas aqui dentro. Eu vou passar muito rapidamente por todos os filmes, se calhar por ordem cronológica, acho eu. Este Amityville Horror The Evil Escapes é sobre um candeeiro amaldiçoado. Imaginem só o medo que isto não deve meter. Apesar destes filmes não me terem muito medo, todos eles são muito inventivos e vão buscar também elementos àquilo que estava na moda na altura, que seria o pesadelo em Elm Street. E portanto há aqui algumas mortes e assombrações que têm muito mérito no que toca a efeitos práticos e ideias. O segundo filme chama-se Amityville A New Generation, que é sobre um espelho amaldiçoado. Amityville Dollhouse, que é o subtítulo mais óbvio, mas há melhor, que se prende com uma casa de bonecas ou de bonecos. E temos este Amityville 1992, que tem o subtítulo It's About Time, não era sem tempo, e lá está, é sobre um relógio. Eu gosto muito deste subtítulo. O subtítulo e o filme, este acaba por ser o meu filme favorito da saga, e vale bem a pena, mesmo que não vão até aos outros ou que não pesquisem pelos outros. Este It's About Time é muito interessante e é capaz de ser o melhor. Eu diria que até é melhor do que qualquer um dos filmes da trilogia, à exceção do primeiro. Vou então fazer o reverso do unboxing, que eu não sei o que é o boxing. Vou fazer o boxing. Será o primeiro boxing que existe? Não sei. Já demorei muito tempo. Esta é a minha sugestão para alguma coisa mais obscura ou menos conhecida para o Halloween. E como são vários filmes, pode ser um plano de uma noite com a pessoa certa. E é isso. Espero que se divirtam. Espero que tenham um juizinho neste Halloween em tempos mais diferentes. Acima de tudo, que vejam filmes e celebrem esta altura, que é capaz de ser a melhor altura do ano. Então, 82, logo a seguir, regresso alucinante. em português, Halloween 3 Season of the Witch, realizado por aquele que para mim é o serial killer das sagas de filmes, Tommy Lee Wallace, o designer de produção do filme original. E se vocês forem ver a filmografia do Tommy Lee Wallace, percebem que depois dele fazer um filme, dificilmente uma série de filmes regressa à tona d'água. You don't really know much about Halloween. Halloween, the barriers will be down between the real and the unreal. And the dead might be looking in. The last great one took place. Ok, então aqui no 3 temos uma seita maléfica com ligações pouco explicadas a Stonehenge, ao paranormal e à tecnologia robótica. Eles... O problema do filme é mesmo esse, é que mete muita coisa dentro do tacho, não é? Isto é um mau episódio do X-Files, pá, de todo tamanho. E esta seita decide matar o maior número de putos no Halloween através de quê? De umas máscaras que reagem a um jingle comercial, pá, fazendo sair cobras e lagartos lá de dentro. E por incrível que pareça, esta seita acabaria por ser a explicação para a imortalidade e motivação do Michael Myers no Halloween 6. Sim, está bem, mas isso não te é apresentado neste filme, Paulo? Guarda não é. Isso para mais tarde. Não, mas pronto, porque, fica já deslindado. Porque isto não, não tem nada a ver. Onde é que está o Michael Myers? Não está em lado não, nenhum. Aqui não está. Não, mentira, mentira. Há uma pequena referência ao tanto... chamamos-lhe cameos. Sim, a Jamie Lee Curtis dá a voz lá numas ocorrências, sim. Exatamente, e o Michael Myers aparece na cena do bar em que o Tom Atkins vai lá telefonar para revelar o que descobriu e não sei o quê. O filme que está a passar na televisão é o Halloween original. Portanto, onde aparece o Michael Myers. Este Halloween 3, Season of the Witch, entra para aquela categoria de filmes onde estão o Blair Witch 2 ou a Centopeia Humana 3, onde os filmes anteriores... são referenciados. São filmes num universo, num meta-universo, percebes? São filmes que estão a acontecer dentro do filme que nós estamos a ver. O John Carpenter e a Deborah Hill assumiram que o 2, o Halloween 2, seria o fim, tanto para o Dr. Loomis como para o Michael Myers. Eles ambos teriam morrido naquela cena final da explosão. E então para eles não fazia sentido trazê-lo de volta, muito contra a vontade do estúdio. Então, o Joe Dante propôs criar-se aqui uma espécie de antologia em torno do tema do Halloween, algo a que o John Carpenter e a Deborah Hill estavam muito receptivos, criar uma série de filmes em que o pano de fundo fosse o Halloween. Fosse o Halloween, e em que todos eles fossem standalone. Que não acho má ideia. Não, não é uma má ideia. O problema é espetarem um 3 naquele filme. Porque tu, ao espetares um 3 naquele filme, significa que é uma continuação. Sendo que não, de facto não é. Mesmo que tenha sido uma questão comercial, para comercializar o filme, é o Halloween 3, vai gerar uma falsa expectativa, porque as pessoas vão com a expectativa de ver novamente o Michael Myers e ele não aparece, não é? Tanto é que o filme foi tão mal recebido que, depois, para justificar o quarto filme, tiveram que pôr no subtítulo o regresso de Michael Myers, não é? Porque é para as pessoas terem a certeza que iriam ver o Michael Myers, ok? Pronto, isso teve que ficar ponto acento. Um dos grandes problemas foi a expectativa que o filme gerou. Eu confesso que a primeira vez... Mas tu vez já não vi... tens essa expectativa, portanto, todos nós pudemos ver o filme sem essa... Sim, sim. Eu confesso que demorei muitos anos para ver este filme. Ele estava no videoclube, mas a capa não mataria em nada. Até que certo dia eu já tinha visto praticamente tudo o que havia para ver naquele videoclube. Foi por não haver mesmo mais nada. Acontece que naquele dia o que eu queria levar já estava alugado. Então eu levei o Halloween 3, o Regresso Alucinante. E nada me tinha preparado para um Halloween sem um assassino em série a matar adolescentes seminuas, não é? Onde é que estava o Michael Myers? Foi uma tremenda desilusão. Além de que o filme por si... eu não acho que seja memorável, de todo, porque o filme é muito confuso e não explica absolutamente nada. Tem ali muito um quê de paranormal lá, em torno de tudo o que acontece, que não é explicado de forma que faça sentido. É muito trapalhão, não é? O filme é muita coisa. Vocês estão a ver aquele episódio do South Park em que há uns gnomos que roubam cuecas? Perdi esse episódio. Pronto. O mimo que sobrevive desse episódio é que, pronto, eles eventualmente descobrem que há gnomos a roubar cuecas, e eles, quando capturam provavelmente o Cartman, explicam-lhe o plano. E o plano deles é: passo 1, roubar cuecas; passo 3, lucro; passo 2, pontos de interrogação. E eu só me lembrava disso quando eu estava a tentar, tipo, estava a ver o filme, eu estava a tentar perceber, ok, mas qual é que é o plano deste gajo? É, eu vou criar um exército de robôs, vou roubar uma peça do Stonehenge, vou passar um anúncio que tem uma mensagem subliminar que vai ativar as máscaras, que e para quê? Vez, e para é uma grande faz... volta, é. Não, mas tipo, porquê que há robôs? Nunca se percebe porquê que há robôs, só ali, só a questão dos robôs, já dava um filme, depois, não é? Porque depois os raios laser a saírem pela boca e caralho. Não, porque o que acontece quando tu levas com o chip que está na máscara, que depois manda um raio e não sei o que mais, é que começam a sair bichos da tua boca e cobras e não sei o que. Portanto, parece uma coisa sobrenatural, diria eu, não sei. Sim, sim, sim. E é suposto ser, não é? Um ritual druídico, por isso é que eles têm o Stonehenge, por isso é que é o Halloween, é o Samhain. Mas o que é que ele quer? Tipo, qual é que é o profit? World Exato, domination? Não sei, world domination. Sacrifício dos inocentes? Sacrifício? É uma cena muito druídica, muito antiga. Não sei se é riqueza. Ele está a cumprir um desígnio qualquer, que nós é que não sabemos qual. Teria sido um excelente episódio do Twilight Zone. Não o odeio, não o odeio assim tanto como ao Paulo, por exemplo, que deu uma estrela e meia no Letterboxd. Mas tenta dizer, é um filme bem filmadinho, pelo menos. É um filme com algumas competências técnicas. Nem isso, nem isso eu considero. A esse nível. Não, nem isso eu considero. Nem isso. Eu acho que tem uma imagem muito boa e muito, de facto, grotesca, que é depois da senhora, da vizinha que leva com o raio na boca. Aquele prostético que eles fazem é aterrador. Tá mesmo bem feito, pronto. Vou conceder isso. Ok. E o garoto a morrer? Eu achei essa cena também muito fixe. Sim. Do garoto a morrer sim, com a sim, máscara. Sim, banido. Aquilo é mesmo asqueroso. Eu achei a cena bastante asquerosa. O filme teve banido em vários países por causa dessa cena. Pá, é a melhor cena do filme, eles cortam. Incrível. Mas mesmo assim, a coisa menos credível do filme inteiro é como o Tom Atkins é um incrível sedutor que nenhuma mulher consegue resistir. É pá, e aquela cena em que o gajo beija a gaja no quarto do hotel do nada? Assim do nada? Tipo, os gajos conheceram-se tipo há duas horas. Porque ela pergunta-lhe onde é que ele quer dormir. E ele diz que pergunta estúpida. Mas este e gajo... aquilo é um momento de sensualidade. Sim, épica. Ainda por cima era casado na vida real com essa gaja. Ah, era? Estás a ver? Que surpresa! Com a atriz? Sim, sim. Ah, não sabia, não fazia ideia, mas a gaja parece tipo 20 anos mais nova que ele. Yeah, provavelmente, se calhar a tua não é mesmo. Mas ela diz especificamente: eu sou mais velha do que pareço. Ah, ok, sim. Mas já depois de pinarem, que o gajo nem queria saber. Mas eu também acho o protagonista, pá, o gajo não tem assim carisma para conseguir carregar um filme às costas. Não, por acaso enganas-te. Eu acho que o Tom Atkins é um bom ator e ele tem, é um secundário. Ele tem muito carisma no outro filme, que é o Night of the Creeps, em que o gajo está, pá, é mítico, faz uma interpretação mítica nesse filme. Só que aqui eu acho que o personagem dele é mal escrito, porque ele é tipo um médico cuja única motivação para andar atrás daquele, entre aspas, mistério é tentar pinar a gaja. E tipo, tu não crias grande empatia com um personagem assim. E nem ele, nem a mulher são muito interessantes. Tipo, ninguém é muito interessante ali. E há outra coisa que há um aspecto do argumento que também me irrita um bocadito, que é, eles querem nos fazer acreditar que uma empresa que está a vender máscaras para todo o país... os comerciantes locais vão de carro lá, de propósito à loja, ao barracão, para buscar as máscaras para depois trazer para a loja. Não é? É como os gajos do McDonald's vão à fábrica do McDonald's comprar os pães, os hambúrgueres, tudo. De carro. Eu só percebi que aquilo era tipo o melhor vendedor que tipo Willy Wonka tinha direito a visitar a fábrica. Sim, também havia isso, sim. Eles ganhou o Golden Ticket lá, aquele telinho. Como se não bastasse, o filme ainda termina com aquele final completamente passado da cabeça, não é? Termina tudo mal, não é? Termina tudo mal. Ah, sim, sim. O fim do mundo está iminente, os miúdos vão todos morrer. E acaba. End credits. Eu acho que este filme tem tido uma renascença qualquer, pelo menos por aquilo que eu me apercebo no Twitter. É que o pessoal começa a despertar para este filme realmente ser uma cena fora da caixa e que merece ser visto e ser reconhecido. E foi um bocado nesse espírito que eu fui rever o filme, porque eu também não gostava do filme, nunca achei grande piada este filme, tirando o jingle, pá, que é super catchy, ninguém pode dizer que não. Há pouca coisa mas, aqui que eu acho de uma forma que é irritante, memorável, tipo Macarena. Pá, a mim parece-me, ou sempre me pareceu, uma espécie de um episódio do Arrepios, mas com um bocado mais de visuais mais agressivos, sim. Eu gosto muito dos créditos de abertura, também acho que tem uma ganda pinta. Ah, sim. Não é? Porque a gente só vê umas linhas. Mas opá, acho que nem esse espírito aberto me ajudou desta vez. Continuo a achar que o filme não se aguenta nas canetas. Tenho uma ideia até gira, pá, mas os personagens não te agarram e há aqui muita coisa misturada, é uma sopa do caneco, os robôs. Somos druidas, é as máscaras, é demasiado. Numa Comic Con perguntaram ao Tommy Lee Wallace por que raio que este filme está all over the place, né, a nível de, dos temas. De história. E ele disse, it's magic, man. Magic. Pronto, ok, está explicado. Eu acho que apesar de tudo, este nem sequer é o pior filme da saga do Halloween, porque há um filme que é... com o Busta Rhymes e que é passado na... Epa, é tipo um Big Brother, opa, é tipo o Big Brother, sim. Acho olha, que é tipo eu apanhei isso uma vez a dar na televisão. Esse filme é o pior. Quem realizou esse é o realizador do 2, precisamente, o Rick Rosenthal. Foi uma descalda, mas que descida, massacrou completamente esse filme. Ele e o guião, não é? O guião, é. Tudo, não é? Mas nós haveremos de falar sobre isso, não é? Exatamente. Eu tinha feito o desafio à Carla e ao Miguel para trazerem dois filmes de Halloween, ou que simplesmente calhem bem em ser vistos nesta altura do Halloween, e que ao mesmo tempo pudessem ser episódios do podcast que eles têm, do Péssima Arte. Carla, queres começar? Posso começar eu. Okay. Então, eu vou recomendar dois filmes que me são muito queridos de alguma forma e que eu acho que encaixam bem no facto de serem filmes estranhos, de alguma forma maus, mas também com um nível de susto suficiente para serem boas visualizações de Halloween. Então, um deles é de um realizador que já foi analisado no nosso Péssima Arte, que é o Stuart Gordon, que fez um filme chamado Dolls. O Dolls é um filme em que uma família e algumas outras pessoas aleatórias se veem presas numa casa de um tipo que faz bonecas. Só que essas bonecas, à noite, ganham vida. Não estava nada à espera. É tipo Toy Story. Okay. Isto é uma prequela do Toy Story. E é bastante bizarro. Ah, mas o filme é giro. É do Stuart Gordon. Já se sabe quando é do Stuart Gordon. É um bocado uma roleta russa. Mas no mínimo... mesmo. No mínimo vão ter alguma coisa que nunca viram noutro filme antes. Portanto... Okay. Recomendo esse. E depois o outro que eu trouxe aqui é também de um velho conhecido, é um filme do Juan Piquer Simón, que foi quem realizou o Pieces, o meu amado Pieces. É do Pieces. Mas eu desta vez não vou falar do Pieces, prometo. Vou falar de outro que é o Slugs, que é um filme sobre lesmas assassinas. Portanto, isto são uma pequena aldeia que se vê cercada por lesmas que levaram com radiação ou com substâncias químicas, evidentemente, não é? Isto é parecido com aquele filme do gajo do James Gunn, não é? Que ele também tem um que são umas lesmas assassinas, que é o Slither. É parecido, sim, é parecido. Mas este é menos... Elas no Slither depois tornam-se assim umas criaturas um bocado gigantes, mais... Sim, aqui não, aqui são lesmas normais. São lesmas... Muerte Viscosa. É o nome Muerte Viscosa. Exatamente. Por isso, estas são as minhas duas sugestões. Talvez venhamos a fazê-las no Péssima Arte. Estou aqui a ver que tem cenas rodadas em Espanha. Eu já fiquei aqui de pau feito para ir lá visitar os sítios. Esperando. Guilherme, força aí. Sim, eu queria falar do Terror Vision, que foi um dos filmes que nós, que nós vimos na Péssima Arte. O Stridulum, ou o Visitor, que foi o primeiro que nós analisámos, foi o nosso primeiro episódio, e que é um filme bizarro. Eu acho que tanto um como o outro são filmes que são bons para a pessoa ficar confusa, tipo, o que é que raio está a acontecer. Que é um bocado o que eu senti a ver o Halloween 13, e por isso é que me lembrei destes filmes. Ok. Portanto, Stridham, The Visitor e Terror Vision, do Ted Nicolau. Sendo que o Terror Vision há de sair, por isso deixamos aqui. Sim, é verdade. Esse ainda não saiu. Não, é um teaser que há de sair este episódio. Muito bem. Entretanto, estamos aqui a chegar à reta final do podcast, acho eu. Estamos, não estamos, Paulo? Não sei, nunca sei. Uhum. A última coisa que eu vou pedir à Carla e ao Guilherme é que nos digam o que é que têm aí à frente e onde é que podem ser ouvidos e se o vosso podcast é para continuar. Sim, olha, o podcast vai continuar, obviamente, que o Bruno, que é quem faz a edição, está muito ocupado, mas vão de sair novos episódios em breve. De resto, podem seguir a Carla Etsy, Carla Draw, no... Oh, yeah. Desculpa, Carla, estou a fazer não, o plug, já estou habituado. Trabalho. No Instagram. E a mim podem seguir-me no Twitter, @sexogratuito. Sim, com dois S. Com dois, T-W-E-E-T-O. Tá bem. Pronto, está feito o plug. Muito bem. Okay. E outros projetos, por acaso tiverem outra coisa aí que queiram divulgar, estão à vontade. Ou está bem assim? Não, ia dizer, posso dizer em breve, eu e Carla temos um projeto, mas provavelmente só lá para o fim do ano é que vamos voltar a divulgar, mas se nos seguirem das redes, certamente... Há de chegar lá. Há onde chegar lá, que é a Antologia do Homem Capitão, em que a Carla desenhou uma das histórias, e eu escrevi as outras, e se correr tudo bem também é ter desenhado uma delas, que é uma antologia de banda desenhada cómica, satírica, sobre super-heróis. Muito curioso para ver isso. Obrigado a vocês os dois por terem se juntado aqui a nós. Foi muito fixe. Obrigada pelo convite. Obrigado. Muito bem. Fica aqui a promessa em como regressaremos um dia destes à saga Halloween. Temos este e outros slashers. Sim, para o ano. Comentados na nossa playlist de episódios que podem ser ouvidos em todas as plataformas. Bebam água regularmente e mudem os lençóis da cama uma vez por semana. E até breve.